Todo dia você me avalia e diz que eu mudei. Onde foi que eu errei? Tento fugir no meu samba, você me esculhamba. Diz que eu tentei ser bamba, mas falhei. No vento que venta lá, preciso te dizer que também não sei quem é você. No vento que venta lá, preciso te dizer que também não sei quem é você. Todo dia você me avalia e diz que eu mudei. Você me olha e nada de ver você. A luz da minha saudade queima sem saber. Te abraço sem achar você. Olha no meu coração que insiste em renascer. Faço tudo pra encontrar você. Todo dia diz que eu mudei. Onde foi que eu errei? Tento fugir do meu samba, você me esculhamba. Diz que eu tentei ser bamba, mas falhei. No vento que venta lá, preciso te dizer que também não sei quem é. Faz tanto tempo que tento entender você. Você me olha e nada de ver você. A luz da minha saudade queima sem saber. Te abraço sem achar você. Olha no meu coração que insiste em renascer. Faço tudo pra encontrar você. Você não parece